vão me apontar, em vão me perseguir. Eu sempre vou cantar. Não adianta insistir ou mesmo me afligir. Eu vou continuar, ainda que venham ciladas, investidas ou pedradas. Minha cabeça não irei baixar. Quem garante minha bênção é Jesus, e eu não vou desanimar. Eu não vou desistir, irei sempre lutar. E o que Deus prometeu pra mim, com fé vou conquistar. Eu não vou desistir, vou continuar e sempre vou lutar, pensando em conquistar o que Deus prometeu. Ele vai me entregar, ainda que venham ciladas, investidas ou pedradas. Minha cabeça jamais irei baixar. Quem garante minha bênção é Jesus, e eu não vou.